disse pra você, coração apaixonado, que perdeu seu grande amor, que tentou, mas não consegue esquecer. Escrevi o teu nome em meu coração, mas você sempre não me deu valor. Me confunde estar assim, mais uma vez aqui. Você vive me culpando, depois vem diz que me quer. Tu estás dentro de mim, não sei me defender e vivo a sofrer. Esqueci, encontrei um motivo para viver. É tão lindo e hoje vivo por nós dois. Quero poder te amar como a primeira vez. Vivo pra ver você voltar. Continuar. Eu nunca te esqueci.